praia deserta, eu caminhava com Nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar nas cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram dois pares de rastas na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos eu caminhava a seu lado. Falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente meu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado que Ele abraçou-me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, esses rastros são meus, ouço o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia eu carregava você. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Valderi e Misael, Rastros na Areia. Para Mila Araújo, ela é de Brasília e é minha mais nova... Brasília não, de Belo Horizonte. Ela é de Belo Horizonte, minha mais nova amiga do Facebook. Mila, um beijão para você, seja muito bem-vinda. No dia 14 de maio, eu vou promover lá na minha terra, lá em Coromandel, nas Minas Gerais, o primeiro encontro dos amigos do Facebook de Cleiton Aguiar, de Coromandel e região. Então você que está no meu Facebook aí em Coromandel, em toda a região, está convidado. O dia 14 de maio não é um evento comercial, não tem cobrança de ingresso, cada um chega lá, o que comer e beber paga o seu, mas não tem cobrança de ingresso não. E eu vou levar Eliane e Samuel para fazer um showzinho para nós lá. Vai ser no dia 14 de maio, lá na minha terra, em Coromandel, nas Minas Gerais, o primeiro encontro dos amigos do Facebook de Cleiton Aguiar, de Coromandel e região. Vou dar uma paradinha, mas você não sai daí não, que essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você programa sua festa, organiza tudo, prepara tudo. Na hora de contratar os artistas, não se meta nisso, porque é complicado, você pode se dar mal. Ligue 61 99 81 3601, 99 81 3601, e você vai levar para sua cidade o show do Tauan Rodrigues, Wagner Simão, Sula Mazurega, Rael Braga, Bruno Aguiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. O avô do João, Cleiton Aguiar, Country Clube Sertão.

Quem fazia e desfazia no passado, hoje encontra dominado pelo seu amor, mulher. Sentimentos machuquei, de amor eu só brinquei. São promessas esquecidas. Tantos amores fiz sofrer, condenado a viver, preso pro resto da vida. Hoje estou aqui, pode algemar. Pode me jogar nas grades da sua prisão. Tens autoridade, me condene, pise no meu coração. Agora sou um réu apaixonado. Me torture, faz de mim o que quiser. Quem fazia e desfazia no passado, hoje encontra dominado pelo seu amor, mulher. Teodoro Sampaio, réu apaixonado por Pedro Aquino. É de Minas Gerais, 38, deve ser da região ali de Paracatu, naquelas imediações. O Pedro está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Ele deve ouvir o nosso programa pela Boa Vista FM 96,5 lá de Paracatu, do meu amigo Humberto Neiva, uma das mais importantes e mais potentes emissoras de rádio do estado de Minas Gerais. Ô Pedro, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Sua Excelência o Compositor, todas as homenagens àqueles que fazem o sucesso dos papagaios, né? Papagaios são os cantores que não compõem, porque tem muito cantor que compõe, mas tem muito cantor que não compõe, tem que pegar a música dos outros, né? E o mais interessante que eu acho é que esses caras fazem sucesso e não dão a mínima pro compositor, eu acho isso um absurdo. Então, para tentar pelo menos remendar isso, eu criei esse quadro aqui, Sua Excelência o Compositor. E o interessante é o seguinte, esse rapaz tem sido vítima nas redes sociais, ele fez uma brincadeira e o pessoal achou que aquilo era coisa séria, ele falou que estava comprando música e tal, é um dos maiores compositores da história da música brasileira, ele não compra música coisa nenhuma, as pessoas não entendem as brincadeiras e a internet quando é usada contra o mal, mesmo porque ele tem expressado opiniões políticas favoráveis à presidente Dilma, e no Brasil as pessoas não sabem discutir política, sabe só xingar um ao outro, né? Mas para mim, um dos maiores compositores do Brasil, ele é o Noel Rosa da atualidade. Sua Excelência o Compositor, uma das minhas preferidas, Chico Buarque, Quem Te Viu e Quem Te Vê. Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala. Você era a favorita onde eu era mestre sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem te vê, quem te vê? Quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Quando o samba começava, você era mais brilhante. E se a gente se cansava, você só seguia adiante. Hoje a gente anda distante do calor do seu gingado. Você só dá chá dançante onde eu não sou convidado. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem te viu, quem te vê? Quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Todo ano eu lhe fazia uma cabrocha de alta classe, de dourado lhe vestia pra que o povo admirasse. Eu não sei bem com certeza porque foi que um belo dia quem brincava de princesa acostumou na fantasia. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem te vê, quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais esquece não pode reconhecer. Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria. Quero que você assista na mais fina companhia. Se você sentir saudade, por favor, não dê na vista. Bate palma com vontade, faz de conta que é turista. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem te vê, quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Essa me fez viajar no tempo, né? Essa música fez sucesso nos anos 60, 70, né? Eu morava em Belo Horizonte, depois mudei para Brasília, né? E foi quando começou o sucesso do Chico Buarque com a música Banda. A Banda foi em 66, 67, eu morava em Belo Horizonte ainda, né? Quando estourou Quem Te Viu, Quem Te Viu, eu já estava aqui em Brasília, né? Sua Excelência, o compositor Chico Buarque, de Holanda, para o Ronildo Henrique, da Ceilândia, no Distrito Federal, meu mais novo amigo do Facebook. Ronildo, um abração para você, seja muito bem-vindo. No próximo bloco, Zé Felipe, Roniel e Rafael e Zezé de Camargo e Luciano. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os nossos parceiros de todo o Brasil. E um recado para vocês, já falei aqui, não custa nada repetir. A partir do dia 1º de julho, nós vamos mudar o sistema de distribuição do programa Cleiton Aguiar, viu? Porque eu quero melhorar essa distribuição. Então, aqueles que já me mandaram o e-mail, é só aguardar. Quem não me mandou e-mail, porque tem muita rádio que transmite o meu programa que eu fico sabendo depois, né? Tem muita rádio que passa o meu programa e eu não fico sabendo. Então, se você puder me mandar o seu e-mail, manda para locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com, né? Que aí eu vou te passar as instruções para você já se preparar, porque a partir do dia 1º de julho vai ser diferente o sistema de distribuição, tá bom? Esse menino tem pedigree, é filho do Leonardo. Zé Felipe, Você Mente. Para de mentir pra você mesmo. Seu amor por mim não é segredo. Nem adianta disfarçar, isso não vai mudar. Para, sei que ainda morre de ciúme. Tá sofrendo só que não assume. Insiste em se enganar. Seus olhos entregam, mesmo sem você querer. E ainda existo e vivo dentro de você. Você mente quando diz que tá em outro e não quer mais voltar. Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar. Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu. Mas você não me convenceu. Eu sei que seu amor sou eu.

Marido traído tem direito à indenização por danos morais a ser paga pelo amante de sua esposa? Ricardão, Ricardão, cuidado, hein? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Bom, a dica do programa de hoje é uma dica que interessa para muita gente, tem muita gente nessa situação, hein? Tem. O marido traído tem direito à indenização por danos morais a ser paga pelo amante da sua esposa? Aconteceu o seguinte, eu vou botar um nome aqui, esses nomes claro que são fictícios, né? O doutor Bento Gonçalves, conhecido por Bentinho, era casado com Maria Capitolina Santiago, mais conhecida por Capitu. E durante o casamento, nasceu Ezequiel, que foi registrado como filho do casal. A relação entre o Bentinho, entre o doutor Bentinho e o filho Ezequiel, foi sempre das melhores possíveis, né? Foi criado realmente como se cria um filho. Bentinho e Capitu levaram uma vida muito boa durante muito tempo, depois resolveram se separar. No entanto, a relação entre o pai e o filho permaneceu muito forte e o Bentinho continuou a pagar todas as despesas do Ezequiel, né? Sustento, educação, tudo, tudo. Anos mais tarde, o Bentinho descobriu, por meio do exame de DNA, que não era o pai biológico de Ezequiel, sendo este filho do Escobar, amigo do casal, que tinha um relacionamento adulterino com a Capitu na época, né? Quer dizer, o amigo abiscoitava a mulher do Bentinho. Aí, quando o Bentinho soube disso, ele se sentiu traído, né? E tinha razão para isso, ele resolveu entrar com uma ação judicial contra a mulher e o amigo, contra a Capitu e o Escobar, cobrando o ressarcimento de todas as despesas que ele realizou com o suposto filho Ezequiel, além de uma reparação por danos morais, em virtude de ter sido humilhado em seu ciclo social pela torpeza, entre parênteses, da ex-mulher e do suposto amigo. E aí é o seguinte, quando chegou na frente do juiz, você acha que o Escobar, que era o amigo que tinha biscoitado a mulher dele, foi condenado a indenizar? Não. Em que pese o alto grau de reprovabilidade da conduta daquele que se envolve com mulher casada, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o cúmplice da esposa infiel não é solidariamente responsável a indenizar o marido traído, pois tal fato não constitui ilícito civil ou penal. Quer dizer, o amante ficou livre. E a mulher, a ex-mulher, você acha que ela teve que pagar danos morais ao Bentinho? Superior Tribunal de Justiça entendeu que nesse caso concreto, com essas peculiaridades, era devida indenização por danos morais. E que no caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça considerou devida a indenização, considerando que além da traição, houve um outro fato muito relevante. Durante anos, a ex-esposa escondeu do seu ex-marido que o filho que ele criava como sendo seu não era seu descendente biológico, mas sim de um amigo. E apenas a título de curiosidade, o valor arbitrado na indenização por danos morais foi R$ 200 mil que a ex-mulher vai ter que pagar para o ex-marido. Ô trepadinha cara, hein? Compadre, você que tá visitando a comadre fora de hora, cuidado, cuidado. A gostosona Valéria Barros e o goiano da voz de mel, Leonardo, só te liguei. Só te liguei, porque sou louca por você. Bem que eu tentei, mas não consigo te esquecer. Tô morrendo de saudade. Perdoa se eu ainda te chamo, que tudo acabou, eu sei, mas só telefonei. São 3 horas da manhã, solidão me machucando. Não consigo mais dormir, coração tá te chamando. A cidade está deserta e o vento me diz o seu nome.

AM Thiago, Fica Louca, Os Meus Afilhados, Eliane e Samuel, Você Vai Se Arrepender. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra eu voltar. Com seu jeito de amar, vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra voltar. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, Você Vai Se Arrepender. E nós estamos anunciando o show da crise. Todo mundo reclamando que não tem dinheiro. Então nós bolamos um show. Cleiton Aguiar apresenta Eliane e Samuel. Só nós três, mais um carregador de cabaça que vai com a gente para dirigir o Fusquinha 66 que a gente viaja e para levar um copo d'água na hora da sede, né? Então, ó, você contrata quatro pessoas, a gente faz. Não é um show de praça pública. É um show para lugar fechado, na sua lanchonete, na sua churrascaria da moda, no salão paroquial, no clube social. É um super show, viu? Clássicos do Sertão, que Eliane e Samuel cantam as músicas mais lindas do cancioneiro sertanejo do Brasil. Eu canto as minhas músicas e canto também os meus sucessos e sucessos de outros artistas também. É o Show da Crise. Cleiton Aguiar apresenta Eliane e Samuel. Telefone 61-9981-3601. 61-9981-3601. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário do Juscelino Ramos, da Júlia Gabriela Bessa, Ângela Angel, Gracenildo do Rosário, Ângela Moutinho, o meu amigo Fernando Cota, presidente do MOAB, Movimento do Autismo no Distrito Federal, Douglas Vasconcelos, Reinaldo Rodrigues, Alexandre Maia, o Otávio Fernandes, o Tavim da JKFM em Brasília, Dilo Peixoto, Luciano Lopes, o Gustavo da dupla com Daniel, Franciele Kaiser,

e o meu coração. Vem pra mim que a gente vê como vai ficar. Quando a gente quer, nem a distância é capaz de afastar. Me sinto mais mulher contigo, esqueço os perigos de uma longa paixão. E eu deixo a solidão de lado, te entrego os meus sonhos e o meu coração. Tauan Rodrigues e Elba Ramalho, Meu Destino no Teu, pro meu amigo José Carlos Helma, lá da Guamirim FM de Fontoura Xavier, no Rio Grande do Sul. Cleiton, outro dia veio um ouvinte aqui na rádio e pediu para dar um alô pro seu sogro lá na Jacutinga. É que ele veio comprar tripas para fazer morcia ou morcília, aquele negócio feito de porco que é uma delícia. Não sei se você conhece. Conheço não, viu, Zé? Morcília, não conheço. Posso conhecer com outro nome, né? Daí ele aproveitou a viagem e trouxe a sogra dele, a dona Juvina, para consultar. Daí a dona Juvina baixou no hospital e ele mandou as tripas pelo ônibus e no anúncio lá misturou tudo. E ele falou assim: atenção, meu sogro aí na Jacutinga, a dona Juvina baixou no hospital, mas as tripas estão indo pelo ônibus. Ô Zé, um abração pra você, um abração também pra dona Juvina, um abração pro rapaz que foi aí dar o recado, né? A sogra dele vai ficar muito satisfeita com ele, né? E os amigos de Fontoura Xavier, lá no Rio Grande do Sul. Do Rio Grande eu vou pra Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. O grande Zé Rico, recordação. Assim disse o poeta, na sua nostálgica saudade da querida terra natal. Amargura pela dor de uma saudade, fui ver de novo o recanto onde nasci, onde passei minha bela mocidade. Voltei chorando com a tristeza que eu senti. Vi as campinas que eu brincava com aninho, vi a palmeira que o meu velho pai plantou. Chorei demais com saudade do velhinho, que Deus do céu há muitos anos já levou. E onde estão meus estimados companheiros? Se foram tantos janeiros desde que deixei meus pais. Adeus, lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança, e não voltam nunca mais. Descanse em paz, poeta, na querida Coromandel, nas Minas Gerais. Meu pé de cedro desfolhado já sem vida, sinal amargo de uma rose a esperança. O monjolinho quer ouvir suas batidas ao embalar a minha alma de criança. Mansos regalos que brotavam lá na serra, saudosa ponte que alegrava o meu viver. Adeus, paisagem, céu azul da minha terra, rincão querido, hei de amar-te até morrer. E onde estão meus estimados companheiros? Se foram tantos janeiros desde que deixei meus pais. Adeus, Lagoa, Poço Verde da Esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. Relembrando Goiás, é rico recordação pro Antônio Alves. Cleito, eu moro em Coromandel. Eu estava no Tocantins conversando com um taxista. Quando eu disse que eu era de Coromandel, ele disse que todo dia escuta falar de Coromandel. Por muitos anos ele escuta um programa seu. Parabéns por levar o nome do nosso lugar querido, essa Minas Gerais que é tudo de bom. Tô ligado aqui na Super 95 FM. O Antônio trabalha no IMA. Antônio Alves, meu conterrâneo do Coró, um abraço para você e para todo mundo que tá ligado na Super 95 FM, curtindo o programa do Cleiton Aguiar na região do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e no Alasca do estado de Goiás. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. O que me faz diferente dos outros é que nunca fui igual a ninguém. O que me faz diferente dos outros é que nunca fui igual a ninguém. Essa pode ser da sabedoria popular, mas poderia ser também uma frase do palhaço Tiririca, né? Aliás, um palhaço dos mais sérios, o palhaço Tiririca. Ele fez parte da delação premiada do Delcídio Amaral, só que foi o contrário. O Delcídio foi oferecer dinheiro para ele, quase bateu no Delcídio e não aceitou, ainda foi lá, ainda votou sim, né? Então, realmente, um palhaço que merece respeito. Esse não faz a gente palhaço, não. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Elton Reis. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você me escuta no rádio a semana inteira, chega no domingo se você quiser me assistir. Agora às 21h, é o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão. Neste domingo tem duas entrevistas muito interessantes. Eu vou conversar com o embaixador da Tunísia, falando sobre as relações dos povos árabes com o Brasil. E também com um escritor, né, que duas entrevistas muito interessantes. Neste domingo você pode me assistir pela TV Oi, Canal 1, Claro TV, Canal 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, a TV CTBC 714 e pelo canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão, agora às 21 horas. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Elton Reis. Eu sei que ainda me ama. Meu amor, eu percebo que você não me quer mais. Seu sorriso já não mostra aquela paz. Olhe em meus olhos e me fale de você. Ó, querida, o coração quando ama é de verdade. Se deixar nosso romance vai sentir saudade. Pense um pouco, eu não quero te perder. Você insiste que não quer saber de mim. Eu insisto que sim, seu olhar não me engana. Nada mudou, não precisa fugir. Por que agir assim? Eu sei que ainda me ama.